João Sousa perdeu em Kosice. Mantorras poderá estar de saída para o 1 de agosto em Angola. E o Grande Prémio do Bahrein já não se vai realizar outra vez. Estes são alguns dos destaques da edição de hoje do Desporto Antena. REM, Rapid Eyes Movement, a expressão inglesa para movimento rápido dos olhos. Algo que fazemos enquanto dormimos e que nos transporta aos nossos sonhos. Na Antena Web, facilitamos-lhe o acesso a esse Rapid Eyes Movement e permitimos-lhe sonhar acordado. Todas as segundas e quintas-feiras, pelas 19 horas e durante 30 minutos, levamos até si as músicas mais relaxantes, ideais para o final de dia e início de noite, na nossa companhia. REM, todas as segundas e quintas-feiras, entre as 19 e as 19h30, na Rádio Antena Web. Agora na Antena Web, também temos um espaço dedicado à música clássica. Quarto Andamento. É um momento que dedicamos à música erudita. Durante 60 minutos, conheça as obras dos grandes compositores de outros tempos e da música contemporânea. Conheça também os intérpretes dessas mesmas obras. Quarto Andamento. Todas as quartas-feiras, às 23 horas, com a locutora Joana Santos, na sua rádio Antena Web. Esta semana, no Tempo de Antena... Iubris! Formados no ano de 1998, os Iubris são um grupo de folk metal que cantam em português. Antena Web foi conversar com eles. Quisemos saber quem são, de onde vieram e que rumo pretenderão levar num género musical tão pouco explorado em Portugal e muito menos cantado em português. Mas é por isto mesmo que os Iubris marcam a diferença. Iubris, a entrevista à Rádio Antena Web na próxima edição do Tempo de Antena, no dia 10 de junho de 2011, a partir das 5 horas. Uma entrevista a não perder. Abraço a lua. Boa noite. João Sousa caiu no Open de Košice, na Eslováquia. O tenista português, que conseguiu uma série consecutiva de 7 vitórias, perdeu hoje, frente ao número 140 do ranking ATP, o alemão Simon Greul, pelos parciais de 7-5 e 6-2. No primeiro set, o tenista português ainda deu luta ao número 140, mas no segundo set, Simon Greul conseguiu soltar-se mais e acabou por ter forma mais fácil e eficaz o tenista português. Ele que entrou neste Open de Košice por uma isenção especial que permite que os jogadores entrem diretamente sem passar pela fase de apuramento se estiverem a competir na mesma altura noutra meia-final. Ora, isto aconteceu precisamente na Croácia. O tenista português Henri Jeka conseguiu, aliás, arrecadar o triunfo desse mesmo Challenger. Hoje, e ao fim de 7 vitórias consecutivas, João Sousa, que é número 190 no ranking ATP e o terceiro melhor português, caiu aos pés de Simon Greul por 7-5 e 6-2. A França e a Colômbia vão disputar a final do torneio de Toulon em futebol sub-21. A seleção da França bateu a sua congénere italiana por 1-0. Enquanto que os colombianos bateram os mexicanos por 2-1. Com estes resultados, França e Colômbia seguem para a final de mais uma edição do Torneio de Toulon, que vai opor estas duas seleções na categoria de esperanças, ou seja, sub-21. Pedro Antorras poderá estar de saída para o 1º de agosto. O clube angolano confirmou hoje, à Antena 1, a possibilidade de Pedro Antorras jogar nos próximos 7 meses pela equipa angolana. Raul Hendrick, o presidente do 1º de agosto, diz apenas que a contratação de Pedro Antorras está dependente de um exame médico proveniente de Lisboa, do Sporting Benfica. Recordemos que, recentemente, Pedro Antorras deixou a equipa encarnada precisamente por questões médicas. Mais tarde, inclusive, o mesmo Pedro Antorras pediu uma pensão de invalidez. Agora poderá estar, e já no declínio da sua carreira, poderá estar de viagem para Angola, seu país natal, para representar um dos maiores clubes de futebol daquele país, o 1º de agosto. Tudo adiado para a última jornada que vai realizar-se em Poznan. Portugal bateu hoje em Espinho a seleção da Eslovénia por 21-39. Um resultado escasso, mas permite à equipa portuguesa continuar a sonhar com a presença nos próximos europeus da modalidade. Portugal teve dificuldades, mas conseguiu bater a sua adversária, a Eslovénia, que tem atualmente 6 pontos. A equipa de Portugal tem 5, enquanto que a Polónia, o próximo adversário de Portugal, tem 7 pontos. E é imprescindível que Portugal consiga vencer este primeiro lugar para recuperar o lugar de apuramento para os próximos europeus. Não é uma solução fácil, aliás, a Polónia já havia batido na passada semana a equipa da Ucrânia por 26-32 na capital ucraniana. Ucrânia que já não tem hipótese de conseguir um apuramento para os próximos europeus. Os ucranianos têm apenas 2 pontos, contra os 5 de Portugal, 6 da Eslovénia e 7 da Polónia, a que lidera o grupo 3. Portugal vai a Poznan no próximo domingo defrontar a Polónia e terá de vencer para conseguir ficar com um dos lugares de acesso aos próximos europeus de handball. Bernie Eccleston, patrão da Fórmula 1, confirma: o Grande Prémio do Bahrein não vai mesmo realizar-se. Na passada semana, a FIA, a Federação Internacional do Automóvel, reintroduziu a prova no calendário para este Mundial 2011. Tudo começou em fevereiro, quando a prova foi cancelada devido à insegurança que o país atravessava. A mesma FIA entendeu que, atualmente, o Bahrein já ultrapassou esse clima de insegurança e, por esse mesmo motivo, decidiu reintroduzir a prova. Só que o Grande Prémio do Bahrein, a 30 de outubro, obrigou ao reagendamento do campeonato do Grande Prémio, aliás, da Índia, que ficou reagendado então para dezembro. Uma situação que mereceu o desagrado por parte de praticamente todas as escuderias. As mesmas escuderias que se opuseram vivamente à realização do Grande Prémio do Bahrein, não só pela extensão da época, mas também, acima de tudo, porque não acreditam que o Bahrein seja neste momento um país de facto seguro. Ora, hoje, Bernie Eccleston, o patrão da Fórmula 1, afirmou que, sem o consentimento das equipas, não é possível a recolocação do Grande Prémio do Bahrein no Campeonato do Mundo de 2011. E por este mesmo motivo, aquilo que há uma semana era certo, volta a ficar sem efeito, desta vez definitivamente. O Grande Prémio do Bahrein não vai mesmo realizar-se e a prova da Índia já não vai ser reagendada. As equipas terminam assim a prova, o Campeonato do Mundo, em outubro deste ano. Antena Leve, desporto. E para fechar o desporto antena de hoje, mais polémica em relação à FIFA. Hoje foi o primeiro-ministro britânico, David Cameron, que apontou baterias à Organização Mundial de Futebol. David Cameron apelidou de farsa à reeleição, a quarta, do suíço Josef Blatter, que foi o único candidato nas eleições de 1 de junho, depois de Abin Aman, o seu principal oponente, ter sido suspenso pela FIFA por este estar a ser investigado pela Comissão de Ética da mesma organização. Josef Blatter também estava, mas não foi suspenso, o que lhe permitiu participar nas eleições e conseguir esta quarta reeleição. David Cameron junta-se assim à FA, a Federação de Futebol da Inglaterra, que também já havia criticado a transparência ou a falta dela desta organização, referindo-se não só à reeleição de Josef Blatter, mas também à derrota da Inglaterra na candidatura para os Mundiais de 2018. O Desporto Antena termina por aqui, mas regressa amanhã às 8 da noite e não às 10, como hoje. Fique bem, boa noite e até lá.